sozinha na rua, dormindo no chão sem amor, sem um cobertor. Oh, oh, oh. Não tem quem dê carinho e nem amor. Seus pais não sabem por onde andam ou quem as criou. Oh, oh, oh. Elas pedem tão pouquinho, pede o seu carinho. Ela está pedindo um pão pra sobreviver. Criança, quantas morrem de fome e ninguém agiu. Criança precisa de amor, paz e carinho. Mas quantas vivem no mundo tão sozinha? Precisa de amor, paz e carinho. Mas quantas vivem no mundo tão sozinhas?